no olhar dela, desengonçada assim, cruza a perna, torce o pé, tipo coxa aleijado, e a pomada e o pimba fica tudo misturado na lambada com ela. E ela pimba em mim, sempre no olhar dela, desengonçada assim, cruza a perna, torce o pé, tipo coxa aleijado, e a pomada e o pimba fica tudo misturado. Eu sou do amor, na lambada com ela, mistura, isso, mistura, na lambada com ela, e ela pima em mim, eu sou do Ora, muito bem, são 17 horas e 34 minutos. Sejam bem-vindos à antena da Rádio Arco-Íris 96.2 de Orleão. Ora, aqui tenho uma dedicatória da parte do Sr. Saruga para todo o auditório da Rádio Arco-Íris, para todos os animadores, o meu muito obrigado, para toda a sua família, para todos os amigos do Chatanoff. E aqui vai, espero que ele goste, que acho que sim, a Ave Maria do Coração. Ora então, até já. Esses teus olhos, Maria, são azuis de linda cor. São para ver noite e dia, os olhos do meu amor. Oh, quem me dera, Maria, que o teu amor fosse meu. Podes crer que julgaria ser um milagre do céu. Se a minha vida és de adorar, porque me fazes assim penar, viver sem ti, oh que aflição, Ave Maria do coração. Se a minha vida és de adorar, porque me fazes assim penar, viver sem ti, oh que aflição, Ave Maria do coração. Ah, não dei a quem me diga que me andas a enganar. Não te importes, rapariga, por quem veja faz falar. Nesse teu amor primeiro ninguém se pode fiar. Diz-me Deus ser traiçoeiro, tal como as ondas do mar. Mas eu perdida, louca de amor, peço perdão ao Salvador e vou salvar-te desta aflição, Ave Maria do coração. Mas eu perdida, louca de amor, peço perdão ao Salvador e vou salvar-te desta aflição, Ave Maria do coração. Que Deus te pague, Maria, a alegria que me deste. Dar-te mais amor queria, mas por horas chegaste. Não tenhas medo da inveja, nem dos sorrisos banais, porque só cabe na igreja o nosso amor, nada mais. Lá na capela, junto ao altar, Nosso Senhor nos há de casar. Teremos Deus a proteção, Ave Maria do coração. Ave

fica comigo uma hora. Uma hora não é nada. Fica comigo uma hora. Uma hora não é nada. O Batista é malandro, tu vais sair apalpada. O Batista é malandro, tu vais sair apalpada. Anda comigo, ó meu amor. Anda comigo pra onde eu for. Anda comigo, ó meu amor. Anda comigo pra onde eu for. Tu vais apertar comigo, a levantar a perninha. Tu vais apertar comigo, a levantar a perninha. Porque eu já dei por ela, que não trazes cuequinha. Porque eu já dei por ela, que não trazes cuequinha. Anda comigo, ó meu amor. Anda comigo pra onde eu for. Anda comigo, ó meu amor. Anda comigo pra onde eu for. Quando te puser a mãozinha, até vais arrepiar. Quando te puser a mãozinha, até vais arrepiar. E mesmo os sinos da igreja vão tocar sem parar. E mesmo os sinos da igreja vão tocar sem parar. Anda comigo, ó meu amor. Anda comigo pra onde eu for. Anda comigo, ó meu amor. Anda comigo pra onde eu for. Liga a telefonia e sintoniza a rádio Arc-en-Ciel. Liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. A Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Isto mexe, mexe. Procuro um beijo igualzinho ao que tu me deste. Neste mexe e roça, sou tão atrevida. Nem sabes bem o que farei, eu serei bandida. Eu não consigo parar se estamos a dançar. O desejo é tanto e vou ficando todo molhado. E eu fecho os olhos e deixo-me levar por ti. Vou-te amando, sempre sonhando com outro lado. Quero mais de ti, amor. Vai com calma, por favor. Quando acontecer, te darei prazer todo o meu sabor. Neste roça, roça, neste mexe, mexe. Procuro um beijo igualzinho ao que tu me deste. Neste mexe e roça, sou tão atrevida. Pensamos bem que o que farei, eu serei bandida. Neste roça, roça, neste mexe, mexe. Procuro um beijo igualzinho ao que tu me deste. Ui. Neste mexe e roça, sou tão atrevida. Pensamos bem que o que farei, eu serei bandida. Consigo parar se estamos a dançar. O desejo é tanto e vou ficando todo molhado. E eu fecho os olhos e deixo-me levar por ti. Vou-te amando, sempre sonhando com outro lado. Quero mais de ti, amor. Vai com calma, por favor. Quando acontecer, te darei

pouco. Traga mais um, mais um, mais outro. Que seja dois ou três dessa boca de maroto. Traga mais um, mais um, mais outro. Que seja dois ou três dessa boca de maroto. Ora, é muito bem. 18 horas e 5 minutos. Ora então, tenho aqui uma dedicatória da parte de Maria de Fátima para José Queiroz, que o ama muito, e para seus filhos, para seus netos e todas as pessoas amigas. Ora então, vou-lhe passar a música Paula Fernandes, Apaixonada por Você. Muito bem, até já. Apaixonada por você. E dessa vez o trem pegou. Fui seguindo a tua trilha, fui cair numa armadilha. Tô presa pelo teu amor. Apaixonada por você. E dessa vez não vai ter jeito, não. Quando me beija e me abraça, feito um gole de cachaça, me embriaga o coração. Quando me beija e me abraça, feito um gole de cachaça, me embriaga o coração. Ai, ai, ai, o amor apareceu. Apaixonada por você. Você todinho por mim. Feito um fogo que pegou. Quando a gente se encontrou, acendeu um estupim. Apaixonada por você. Eu vou cantando essa canção. Feliz é desse jeito, com uma viola no peito e você no coração. Sou feliz é desse jeito, com uma viola no peito e você no coração. Ai, ai, ai, só vocês. Ora, muito bem, eu então vou passar a minha receita da avózinha. Hoje vai ser um bolo. Então, vai ser um bolo de iaúte. Ora, então, vamos pegar numa terrina e deitamos lá dentro um iaúte natural. De seguida, vamos ajuntar 3 iaútes de farinha de trigo com levura. De seguida, 3 de açúcar. 1 de óleo. Um de óleo, de preferência óleo fula, como vocês quiserem, mas normalmente é bom. 1 colher de chá de fermento, de levura, 3 ovos e um bocadinho de limão, se quiser. Se não quiser, como o iaúte já tem o seu sabor, não é preciso. E mexem tudo bem mexido, bem diluído, tudo até ficar com bolhas por cima. De preferência até pode ser com uma colher, ou se quiser fazer com a batedeira, tem outro sabor, mas pronto. E depois, de seguida, quando estiver bem mexido, que tenha uma boa massa bem líquida, então vocês vão untar uma forma, para levar o bolo ao forno, untar a forma com manteiga e um bocadinho de farinha de trigo, e polvilhar e mexer a forma. De seguida, deitam lá a massa dentro e levam ao forno mais ou menos 30 minutos a 180 graus. Mas não se esqueçam, antes de meter o bolo ao forno, de ter o forno quente. Depois de o pôr lá dentro, ponham mais ou menos, eu disse 180, mas é para aquecer. Então, depois de meter o bolo,

Ora, muito bem. Ora então, são 18 horas e 37 minutos, esperam que esteja a passar uma boa tarde. E então, como estamos chegados às férias, todos estamos mortos porque chega o dia, não é? Então vamos ficar aqui com o Zé Amaro, A Minha Estrada. Esperem que goste. É para todos aqueles que estão para partir de viagem. Então, até já. Estrada, e a saudade aumenta mais o meu amor por ti, pois tu és a minha velha estrada, o meu novo caminho. Eu viajo pelo mundo inteiro nas curvas do teu corpo. Todo dia nessa minha estrada o pensamento és tu, e de noite só tu és a luz desse meu caminho. Se a saudade aperta no meu peito, eu sozinho no meu caminhão, abro a janela, ligo a rádio e escuto a nossa canção. Solitário, sigo na estrada do amor, como um pássaro que voa em busca do seu novo ninho. Eu viajo, faço o meu caminho em busca do amor. As curvas do teu corpo. Se a saudade aperta no meu peito, eu sozinho no meu caminhão, abro a janela, ligo a rádio e escuto a nossa canção. Sou camionista solitário, estrada do amor, como um pássaro que voa em busca do seu novo ninho. Eu viajo, faço o meu caminho em busca do amor. Sou camionista solitário, como um pássaro que voa em busca do seu novo ninho. Eu viajo, faço o meu caminho em busca do amor. Eu viajo, faço o meu caminho em busca do amor. Ora, muito bem. Esperam que estejam a passar uma boa tarde. Ora então, aqui vamos ficar com outra música, Os Caminhos de Portugal. Muito bem, são muito bonitos, há muitas paisagens bonitas em Portugal para todos visitar e passar uns bons momentos da vida, para esquecermos certas coisas, como o vírus nos anda a provocar aqui certas coisas na nossa cabeça. Faz muito bem dar um passeio pelas aquelas paisagens todas e olhando ao longe,